Esse episódio do GugaCast é um oferecimento da Alura. A Alura, que é a maior plataforma de cursos online no Brasil e que está sempre com a gente aqui no GugaCast no momento Alura, está promovendo um curso inteiramente gratuito para que você possa estudar e aumentar seus conhecimentos durante essa quarentena. É a Quarentena Dados. É um curso inédito de ciência de dados, ministrado pelo Guilherme Silveira, um dos fundadores da Alura, e inteiramente gratuito para quem quiser participar. Você só tem que se inscrever o mais rápido possível. As inscrições vão até o dia 19 de abril de 2020. Você acessa o link alura.com.br/quarentenadados e se inscreve. É só isso que você tem que fazer. Então corre lá para você poder fazer esse curso inteiramente gratuito e inédito com a Alura. alura.com.br/quarentenadados. Bom dia, senhoras e senhores. Aqui é o comandante Guga. E você está no voo 0514 do GugaCast. Nosso tempo de voo esperado é de um pouco mais de uma hora. E se vocês olharem à sua esquerda durante o nosso trajeto, vocês vão enxergar a presença de Caio Corraine. Diga olá, Caio Corraine. Olá, personas. Em caso de emergência, as máscaras cairão do teto. Salve-se a si mesmo, deixa a criança morrer, foda-se. O problema é você. Então se coloca máscara primeiro, depois você vai pensar nos outros, tá bom, meu querido? Aproveita o voo aí, daqui a pouco a gente dá umas balinhas de goma. Este foi Caio Corraine, que além de fazer parte da nossa paisagem, ele também imita Paulo Henrique Amorim. E do nosso lado direito, se você olhar para o nosso lado direito durante o nosso voo, você vai enxergar Rafael Mafra, direto de Brasília, Rafael Mafra. Ô, aeromoça, eu pedi frango, mas o meu arroz tem ervilha, eu detesto ervilha. Será que tem como pedir macarrão ainda? Macarrão acabou. Eu gosto muito daquela tirinha. Cara, a gente tá muito imbecil. Tem aquela tirinha que a aeromoça chega: café ou água? Aí a pessoa: café. Errou, era água. Entrega o copo, sabe? Essa é a Linhas Aéreas Porta dos Fundos. Esse vai ser o serviço. A gente tá falando desse jeito porque esse é o GugaCast de viagens. Um dos episódios mais esperados, mais queridos. Agora com a volta de Caio Corraine, pra provar que ele realmente tá aqui. E o Rafael também de volta. Que história de viagem a gente tem, Rafael? Cara, tem uma história de uma roubada na fronteira do Chile, que a galera se colocou na própria roubada. Tem umas zebras que acontecem quando alguém quis se tornar italiano e precisou viajar para isso. Clássica zebra. Lógico que isso vai dar zebra. Claro. E uma invasão de macacos na Tailândia. Que também acontece, às vezes. O tempo todo. Falando em roubada na fronteira do Chile, eu já fui pro Chile duas vezes, mas só de passagem, só conectando outros voos. E quando o avião tá voltando do Chile e ele sai de cima da cordilheira, dá uma turbulência absurda, né? Porque muda completamente a pressão do ar e é sempre muito assustador. Ainda mais com tudo que você sabe sobre a cordilheira. É, os filmes não facilitam. É, você olha pra cordilheira e já pensa, a bunda de quem que eu vou comer? Não, e segundo que você tá voando ali no alto, você tá a, sei lá, 10 mil pés de altitude, o chão tá passando ali embaixo de você. Mas você olha assim, dá pra ver formiga no chão. Você consegue ver formiga no topo da montanha, Guga? Não, tô brincando. Mas assim, é muito perto. É muito mais perto do que o chão costuma estar quando você tá voando. É, isso é verdade. Então é sempre muito assustador. Essa é a roubada da fronteira do Chile. Uma outra coisa que a gente vai ter nesse programa é a volta da análise musical. Aê! Eu dei um tempo aqui para as pessoas aplaudirem, comemorarem e celebrarem como se não houvesse amanhã. E a gente trouxe a análise musical aqui porque tem uma outra cláusula aqui no contrato do Caio, que é a seguinte: se o Caio não tá no programa, a gente não pode usar a vinheta da análise musical. Eu tentei discutir com ele, pedi para deixar, que todo mundo gosta, mas ele não deixou. É, eu acho que, assim, reclamem com o Guga, ele que não quis pagar os royalties. Porque você fez uma oferta, né? Muito razoável. Exatamente. Eu fiz uma oferta razoável de um braço de macaco e um pote de tinta guache. E ele não aceitou, então essa é a nossa realidade agora, gente. Bom, a gente vai falar disso depois, porque essas cláusulas eram confidenciais, inclusive, mas a gente chegou num acordo que é o seguinte: a gente vai disponibilizar o playback da análise musical para que vocês possam gravar a sua própria versão da música da análise musical e mandar pra gente. Toda vez que a gente tiver uma análise musical, a gente vai mandar os comentários do Caio sobre aquela versão da música. E ele promete ser o jurado vilão dos programas de calouros. O jurado que fala a verdade, né? Que fala na cara. Não tem medo de não ser simpático. Exatamente. O jurado mal amado. É isso o aí. O Simon Pegg do GugaCast. Eu preferia que você fizesse o Carlinhos Brown das análises. Que quando chegasse assim, você falasse: joga a mão pra cima, Brasil! É, melhor ser o Carlinhos Brown do que ser a Cláudia Leite das análises musicais. Aí todo mundo, né, joga água nele. Carlinhos Brown, você pode falar: essa música tocou meu coração. Essa versão, eu senti que ele realmente odeia o próprio trabalho. Ou então, sei lá, o Ronaldinho Gaúcho desse programa de calouros. Que ele olha pra um lado e escolhe o cara do outro. Cara, queria muito ver o Ronaldinho Gaúcho como juiz de programa de música. Então é isso, então a gente vai ter isso e mais uma outra coisa. No final desse episódio, como a gente não pediu as micro histórias de viagens lá no Twitter, porque a gente tá gravando esses programas com muita antecedência, a gente vai responder perguntas que fizeram pra gente no Instagram, eu, Rafael e o Caio, beleza? Belezinha. Esse episódio do GugaCast é oferecido pelo grupo secreto do GugaCast e do canivete suíço dos meios de pagamento, o PicPay. Nessa semana, lá no conteúdo exclusivo, eu e o Rafael damos várias dicas de viagens pelos lugares que a gente já foi aí pelo mundo. Tá muito legal, porque não são as dicas de viagens comuns, e a gente convidou o pessoal para mandar ideias também nos comentários. E você pode ter acesso a esses conteúdos e os quase 800 que a gente já fez sem custo nenhum, porque o PicPay devolve 100% da primeira mensalidade como cashback. Assim você usa essa grana fazendo o que o PicPay faz de melhor: pagar boleto, usar a máquina Cielo, comprar crédito no Uber, na Steam, dividir conta com os amigos. É só em gugacast.com/assine que lá tem tudo explicado, como vir no Facebook ou no Olo, que é nosso aplicativo exclusivo para isso, tá tudo lá. Então vai lá, gugacast.com/assine, para ter GugaCast todo dia útil. É uma análise musical, é uma análise musical, é uma análise musical, dissecando músicas para vocês. É uma análise musical, é uma análise musical, é uma análise musical, com o Rafa e o Guga, com o Rafa e o Guga, eu odeio o meu trabalho. Yeah! Ok, ouvimos pela última vez a vinheta maravilhosa da análise musical, tô um pouco emocionado. É tão bonito, né? Mas quem também tá fazendo uma turnê de despedida pelo Brasil é o Skank, uma das minhas bandas favoritas na vida. Sabe que o Skank emplacou muita música em novela, né? Uhum. E uma das músicas mais marcantes, eu acho, das novelas e do Skank é a música Vou Deixar. Essa é a sua música preferida da vida, não é, Rafael? Não é, mas é uma delas. É a música que eu sempre ouço quando eu saio de férias. Ah, legal. Porque aí você se sente que você vai deixar a vida te levar. Isso, eu me sinto solto, assim, né? Alegre. Uhum. Mas uma coisa surpreendente que eu descobri na pesquisa dessa música é que essa música já é de 2004. Nossa, cara. É nosso papel de velho se espantar com o fato de que ela já tem 16 anos. O Caio nem lembra dessa música, ele nem sabe que música é. O Caio nem era nascido. Eu lembro só do Vou Deixar, aí o resto eu esqueci. A vida me levar pra onde é. Isso, é isso aí. Okay, exatamente. Essa música, ela é tão antiga que um dos seus feitos é ter sido o ringtone mais baixado daquele ano. É mesmo? Eu ia fazer isso. Aí todo mundo começa a dançar, né? Felizão. Ah, Vou Deixar. Que raiva, velho. Que ódio. Eu lembro até hoje, num dia que eu tava voltando da faculdade, eu peguei o celular e aí eu falei: ah, vou baixar uma música, né? Pra usar como toque do celular. Aí eu fui, baixei uma música do My Chemical Romance e veio o ringtone mais safado da história da humanidade. E eu lembro até hoje que eu paguei R$7,35 nele. Caramba, cara, é hora de superar, cara. É hora de superar, porque agora os ringtones moram em nosso coração. Nossa, velho. Canta pra gente como era o ringtone do My Chemical Romance. Eu não lembro, porque ele tinha tão poucas notas que era tipo, que eu ficava: não, isso não é possível, eu baixei errada. E aí não, era um ringtone assim, tipo, mano, que o Atari tinha um efeito sonoro. Ringtone em 4-bit. Tinha muito ringtone assim. O meu era do Jack Bauer, que era tutu, turu. Ele foi até o fim. Até ficar muito difícil de você trocar de ringtone no iPhone. Por um bom tempo eu usei o toque dos Power Rangers. Quando ele tocava assim, tipo... Nunca na minha vida eu tive um ringtone. Nunca aconteceu. Meu toque sempre foi o toque de um telefone. Meu próximo cachorro vai se chamar Ringtone. Ringtone pode ser também um baterista italiano, né? Ok, vou deixar. É, vocês podem permitir? Ele segura as baquetas igual fazendo a mãozinha de coxinha. Tá, parei, foda-se. Vai, Rafa. Obrigado. Mas eu ia dizer que essa música foi trilha da novela Da Cor do Pecado, que teve o ingrato papel de substituir a insubstituível Kubanacan. Porra! Eu assisti Kubanacan. Assim, a importância de Vou Deixar foi dar um ânimo pra galera superar o fim de Kubanacan. E é nesse contexto que a música deve ser analisada. Posso começar? Pode. Por favor. Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. A gente tá falando, então, da novela Kubanacan. Ela tá indo em direção ao Canal Viva, porque você falou que era nesse contexto que a gente ia analisar. No contexto de superação de uma coisa muito triste, que foi o fim de Kubanacan, que muita gente não superou até hoje. Por exemplo, entendi. Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. Essa música começa declarando um descontrole sobre a vida. Ela apregou a uma semi-liberação. E é por esse motivo que ela fez tanto sucesso. Porque tem uma identificação imediata do público com a música. Que é a mesma estratégia utilizada por Zeca Pagodinho em Deixa a Vida Me Levar, de 2002. É, basicamente o mesmo verso, inclusive. É a mesma música. Aí é que tá a coisa. Não existe um conflito Samuel Rosa Zeca Pagodinho. Porque as duas músicas, elas são tão próximas uma da outra que a gente pode caracterizar esse período como uma biolevância musical, que é a levância da vida. Biolevância musical. Tá, eu tenho duas perguntas. Primeiro, se esse conflito existisse, a gente poderia chamar de conflito Rosa Pagodinho? Com certeza, mas não existe. E o povão, ele poderia simplesmente adaptar e falar o conflito Rosadinho? Não, porque aí descaracterizaria o pagodinho. A segunda pergunta é: o que diabos é levância? Levância é o ato de levar, né? Ah, entendi. Eu achava que era sério. Eu achava que era sério. Uma expressão que pode ser utilizada em todas as conversas com o Rafael. Eu achei que a gente já tinha chegado em Nietzsche, sabe? Em Kant, coisa assim. A gente vai chegar. Ele continua aqui. Estou no meu lugar, você já sabe onde é. Essa parte é claramente uma homenagem a Roberto Carlos, de quem o Skank é fã, e sua hermética letra, Jesus Cristo, eu estou aqui. Vocês já prestaram atenção na letra Jesus Cristo, eu estou aqui? Ele fala Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Imagina alguém te chamar 3 vezes pra dizer onde você tá, e ele já sabe onde você tá. É, o equivalente ao mãe, mãe, mãe, mãe, ô mãe, mãe, aqui, oi. Exato. Só que o Roberto Carlos fez isso com Jesus Cristo. Ou talvez ele estivesse na porta, né? Tava esperando no carro. Ele ficou mandando no WhatsApp, né? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Aí faria sentido. É tipo Uber, né? E Jesus tava tomando banho, sabe? Eu gostei da ideia de ser Uber. Você no chat com o motorista. O Uber que foi buscar Jesus. Ele fala, calma, calma, já tô descendo. Eu tenho 5 minutos antes de você começar. Gente, eu sinto que eu tô quase perdendo a oportunidade de continuar essa análise. Tá bom, tem mais coisa por vir. A gente tá quase mudando pro quadro Percovintes Agora Pergunte-me Como. Então, isso. Antes que a gente mude, não conte o tempo por nós dois, pois a qualquer hora posso estar de volta depois que a noite terminar. Aqui começa um sentimento contraditório sobre a música. Porque essa música, ela é super alto astral, né? Ela é obrigatória em formatura, casamento, todo mundo super alto astral. Mas como costuma acontecer com as músicas que a gente traz aqui, ela não é o que parece no começo. Não é alguém curtindo a vida. A música é alguém comunicando a outra pessoa que vai cair na gandaia e depois vai voltar. Ou seja, é um cafajeste. Não é surpreendente? Essa é uma música sobre cafajestagem. É, isso foi realmente surpreendente. Ainda mais vindo do Samuel Rosa, que é um cara tão legal. Isso. Se fosse do Zeca Pagodinho, até, sei lá. Seria esperado. Ele é malandrão, né? Ele trocando a mulher por causa de uma Brahma. Ou trocando a Brahma pela Itaipava. Trocando a Itaipava por uma mesa antiga da escola. Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. Seguir a direção de uma estrela qualquer. Aqui é mais uma parte pra disfarçar isso na música. Porque colocar estrela sempre pega super bem, né? Na música. Seguir a direção de uma estrela qualquer. Essa é a instrução do caminho de Jesus Cristo no Uber. Isso. Ok, tchau. Tchau, ouvinte. Obrigado. Todo mundo tá indo embora agora. Tchau. A gente vai continuar aqui mais uma horinha. Obrigado por ter vindo. Isso. Não quero hora pra voltar, não. Conheço bem a solidão, me solta e deixa a sorte me buscar. Então, nesse trecho, fica evidente que o eu lírico está querendo se separar de alguém, me solta. E, a princípio, é de uma companheira ou de um companheiro. Mas quem? De quem que ele tá querendo se livrar? Eu quero chutar uma resposta. Por favor. Kubanacan. Não? Eu acho que sim. Será que a gente vinha encerrar agora ou a gente explora as outras possibilidades? Essa foi a música que o Samuel escreveu para Kubanacan. Para superar Kubanacan. Escreveu em lágrimas, né? Pensando no pescador parrudo. Eu já estou na sua estrada. Sozinho, não enxergo nada. Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça. Vou esquecer de mim e você, se puder, não me esqueça. As pistas aqui são: estou na sua estrada e sozinho não enxergo nada. Ou seja, ele pode estar cantando isso pro carro dele, enquanto chama um Uber, como a gente falou já. Uhum. Ele pode estar cantando isso pros óculos dele, porque ele falou sozinho não enxergo nada. Uhum. Ou ele ainda pode estar cantando isso pro celular dele, de quem somos tão dependentes. Lembrando que o Skank, com o ringtone mais tocado, foi a primeira banda a receber o celular de ouro, em analogia ao disco de ouro, em 2006. Meu Sério? Deus. Quase o ringtone? Tipo, o ringtone de ouro? É, chamava celular de ouro. Quem que entregou? O Gugu? Tomara, né? E esse celular era um StarTAC de ouro? Porque tinha, né, um de ouro que você podia comprar. Era dos mais caros, era legal. Era tipo ganhar um iPhone, era bom. Imagina de ouro, ganhar um iPhone de ouro. Bom, vamos ver a continuidade da música. Vou deixar o coração bater na madrugada sem fim. Deixar o sol te ver ajoelhada por mim, sim. Agora, além de convencido, ele tá sendo um babaca, certo? Ele falou que vai deixar esse celular, a gente sabe o que é, e ainda vai ver ajoelhada por mim. Então ele quer voltar a qualquer hora e de manhã a pessoa, celular ou óculos, esteja de joelhos esperando por ele. Ou ainda um carro de joelhos se for um Transformer. Mas sabe de quem eu acho que ele tá falando na verdade? Da filosofia. Sabia. O Transformer agora era bom demais. O Rafael voltou a tomar o controle da análise. Agora ele tá jogando em casa. Agora eu tô me sentindo confortável. Que é evidente, né? Sem a filosofia ele não enxerga nada. A ideia de deixar a vida te levar é totalmente condizente com a liberdade radical de Sartre. Ele vai beber até esquecer e pede que a filosofia não o esqueça. Muito natural. Estar na estrada é considerar que a vida é uma sequência sem sentido de absurdos, como dizia Camus. E Camus tá super na moda agora. Uhum. E outra coisa, se puder, não me esqueça, é uma referência à visita que Camus fez ao Brasil nos anos 40, quando ele ficou num quarto do hospital Feliz Lembrança, porque não tinha mais hotéis na cidade de Iguape. O que que o Camus tava fazendo em Iguape? Ele tava conhecendo o Brasil. Ele tava só, tipo, deixando a vida ser uma sequência de absurdos. Exato, é isso que o Camus fazia. Ele falou, vou pra um lugar, pra onde? Pro Brasil. Pra que lugar no Brasil? Se é pro Rio, São Paulo? Não, vou pra Iguape. Por quê? Eu vou deixar a vida me levar. E aí, chegando lá, não tinha mais hotéis na cidade e ele ficou num hospital que se chamava Feliz Lembrança. Que legal. Pra finalizar a música, fala, não tenho hora pra voltar, não. Eu agradeço tanto a sua escolta, mas deixa a noite terminar. Aí eu fiquei um pouco confuso. De escolta, talvez não seja filosofia. Talvez seja só um cão-guia mesmo, ou a irmã mais velha dele. O Transformer, eu gostei do Transformer. Eu achei que a gente ia falar mais dele. Ou talvez um Uber, né? A sua análise musical foi muito boa, Rafael. Foi realmente muito boa, faz muito sentido. Mas a verdade é que a hora que o Uber chegou... O Uber chegou, ele pegou eu e o Guga, a gente foi, sabe? É, quando o Uber chega, você tem que descer, né? Não tem mais jeito. Exato. E aí a gente foi com ele até a noite terminar. Então, fiquemos com essa conclusão brilhante, que, na verdade, essa música era a previsão dos grandes aplicativos de carona do ano 2010. Tanto pelo Samuel Rosa, quanto pelo Albert Camus em 1940. Isso. E não tem nada mais absurdismo do que isso. Eu fico imaginando ele entrando no carro. Pode seguir o Waze, sim ou não? Segue essa estrela aí. Segue a sequência de absurdos. Ah, então é só continuar. Fazer análise musical com o Rafael é muito legal, mas a melhor maneira de entender a música que você ama é tocando. E tocar um instrumento é pra qualquer um. Não é um dom que você nasce com ele, é algo que você aprende, é fácil e é rápido. Ainda mais quando você estuda na Music Dot, a escola de música mais completa do Brasil. Tem quase 200 cursos lá, de tudo quanto é instrumento. Violão, guitarra, baixo, teclado, canto, bateria e tudo incluído em uma só matrícula. E não é só pra iniciante, eu estudo lá e aprendo pra caramba. Dá pra fazer as lições de qualquer lugar e até offline. E tem professores de verdade que você pode consultar sempre. A hora é agora. se matricula agora no meu link com 10% de desconto, musicdot.com.br/promoção/GugaCash. E quando você postar seu vídeo tocando, me marca lá pra eu ver, beleza? musicdot.com.br/promoção/GugaCash. Rafael, que histórias a gente precisa para os próximos episódios? Precisamos de histórias das antigas, aquelas histórias que se passam em outros tempos, em que as coisas eram muito diferentes. Esse episódio é sempre muito legal. Sempre histórias surpreendentes. Precisamos de histórias de médico, para a gente sentir muita agonia e pavor. É o nosso episódio de terror, antes do Halloween. Para a gente sentir aquela agulha entrando embaixo do braço, né? Peraí, agulha embaixo do braço? É, se alguém tiver uma história de hiperhidrose que precisou de uma cirurgia nas axilas, pode mandar pra gente também. Socorro, rapaz. E qual mais? Já que falamos de hiperhidrose, Dia dos Namorados. O episódio mais romântico do ano. Precisamos de histórias fofinhas ou histórias picantes sobre o Dia dos Namorados. Ok. E quem lê a primeira história de viagens desse episódio aqui? Bom, de acordo com o artigo 6º da cláusula 10ª do contrato do Caio, a primeira história deve ser lida por Caio Corraim. Ah, tinha isso também, né? Muito obrigado. Eu peço perdão se eu não fiz a referência correta, peço que não me processem, por favor. É, a sorte de vocês é que ainda não tem a BNT no podcast. Vamos lá, então. A primeira história, ela tem como título Perdendo Poderes. A gente ainda tá no He-Man? A gente nunca vai sair do He-Man. Isso vale pros títulos das histórias e pra vida. Verdade. Inclusive, eu queria fazer um outro pedido pro braço de macaco. Queria levantar uma espada e ficar bronzeado de uma hora pra outra. Tá aí uma ideia de startup. Bronzeamento artificial com espadas. Vamos lá. Oi, queridos, tudo bom? Comecei a ouvir o GugaCast há pouco tempo, no episódio em que o Felipe do Xadrez Verbal participou. E desde então, vocês acompanham todos os meus dias de trabalho e agradeço por todas as risadas. Minha história pode caber num episódio de ciladas de viagem, ciladas com namorados, ciladas em geral ou num aleatório, vocês que mandam. Em janeiro de 2008, eu e um grupo de amigos estávamos fazendo um mochilão. Socorro. Rafael, que isso? O que mais aconteceu em 2008? Eu achei que tinha alguém fazendo sapateado. Capotou o Corsa, sabe? Um Corsa 2008. Exatamente. Capotou um Corsa. Sempre que um Corsa capota, você pode ver assim, quando ele gira, vai cair um terço, sabe? Ele vem junto com o carro. Bom, o que eu posso dizer é que em 2008, o Diário dos Campos publicou uma reportagem chamada A Evolução do Sapateado, que explica que ele vem desde o século XV, quando camponeses que viviam na Irlanda usavam sapatos com solado de madeira para ajudar a aquecer os pés. E aí, em algum momento, eles resolveram batucar com esse sapato e dançar ao mesmo tempo. Isso. E a Irlanda é o país que deu origem à Irlanda e à Holanda depois que eles se separaram do continente. Isso. E a Orlândia também. A briga foi tão feia que, tipo, ele falou, não, a gente vai ter que sair do continente, sai daqui. Atravessou o mar. Deu a volta na Grã-Bretanha. Beleza, eu me situei aqui. Continua a história aí, cara. Vamos lá. Eu e um grupo de amigos estávamos fazendo um mochilão, já tínhamos passado alguns dias em Mendoza, na Argentina, e íamos de ônibus para Santiago, no Chile. É uma viagem relativamente curta, de umas 6 horas, e, teoricamente, tranquila. Se o senhor Los Angeles não botasse ideia errada na cabeça do... Corsa. Tá bom. 2008. 2008. Não botasse ideia errada na cabeça do Corsa 2008, meu então namorado. Como se trata de uma história envolvendo polícia, podem realizar meu sonho de princesa e inventar nomes para os envolvidos. Aqui vale um contexto. Nessa época, já namorávamos há uns 5 anos e o Corsa 2008 era um cara divertido, mas afogava na subida. Mas passava longe do que é socialmente entendido como responsável. E também curtia uma certa erva que é ilegal em quase todos os países sul-americanos, menos o Uruguai. Importante lembrar, não estávamos no Uruguai. Em algum momento da viagem, ele comprou uma verdinha, compartilhou com os amigos e eu, que não fumo, mas estava enchendo a cara de vinho argentino 24 horas por dia, nem dei bola por isso. Foi aí que o Beuzebu, o Privada Suja de Ônibus, o Água de Torneira de Ônibus que sai quente. Caraca, ela odeia ônibus, né? É. O Café com Leite de Busão Executivo. Nossa. De Busão Executivo. Olhou e falou, agora eu se consagro. Saímos de Mendoza umas 11h30 da noite para chegar cedo em Santiago, achar um hostel e já sair para conhecer a cidade. Umas 3 da madrugada, chegamos na fronteira e pediram para todos descerem do ônibus para passar pela alfândega. Mas, cara, quem é que vai passar com maconha na fronteira, cara? Quem faz isso, né? O Corsa 2008. Porra, Corsa. Corsa 2008 gelou e eu vi pela cara dele que ele nunca pensou que ia ser otário. E foi otário. Trouxe o que tinha sobrado de maconha para uma fucking fronteira. Olha aí. Ele considerou jogar em qualquer canto do ônibus e caso fosse encontrada, não era de ninguém. Mas por algum motivo, ele achou mais esperto esconder o pacotinho dentro da cueca. Caraca, Corsa, mas tá garoteando demais. Nós e os amigos, já cientes da atitude juvenil do colega, descemos e enquanto esperávamos, a polícia chilena aparece com meia dúzia de cães farejadores. Aê! Vai tomar narigada no saco! Aí babou. Aí babou demais. Como que é aí babou em espanhol, Rafael? Aí ababado. Aí ababado. Todo mundo se cagando de medo. Um simpático pastor alemão chega perto do nosso grupo e vai direto fungar o saco do moleque, pra depois ir dedurar para o policial. Antes que você continue, eu queria apreciar esse verbo maravilhoso que é dedurar. Dedurar vem de ser dedo duro. E aí você vai dedurar alguém. É tipo, genial, não é? Dedodurar. Dedurar. Maravilhoso. Parabéns para a língua portuguesa. Porque você é o cara que tá apontando o dedo. Vem daí, ele é de dedo duro. Você não consegue ficar, né? Seu dedo tá duro apontando para alguém. Vi minha vida passando diante dos meus olhos e não conseguia pensar em nada. Mas meus amigos se juntaram em volta do Corsa 2008 para fazer uma espécie de cabaninha. Ele tirou o pacote da cueca e engoliu inteiro. Nossa. Tudo em segundos. Tentando escapar dos policiais e também das câmeras da alfândega. Nossa, cara. Chamaram ele para uma salinha e passaram alguns dos minutos mais lentos da minha vida. Até que ele saiu de lá triunfante. Fizeram ele tirar toda a roupa, chacoalhar a cueca, abrir bolsos, responder perguntas e ninguém entendia como o cachorro treinado poderia ter errado. Mas, por um milagre, eram policiais honestos e quando não encontraram nada, liberaram ele. Ah, não, cara. Que... Vai dar muito bom, né? Que merda. Seguimos viagem com ele dormindo, absolutamente chapado, e eu chorando de nervoso e com taquicardia. Mas peraí, ele engoliu com saquinho e tudo? Deve ter engolido com saquinho e tudo. É, ele falou engoliu inteiro, né? Cara, que ideia, né, gente? Lembram que chegando em Santiago, íamos procurar hospedagem? O Corsa 2008 não estava em condições nem de ficar em pé. Então nós dois ficamos em uma praça central, meio mal encarada, no fim da madrugada, enquanto os amigos buscavam um hostel. E como o Corsa 2008 estava em estado semi-vegetativo, como o do meu avô, que nunca passou da terceira marcha, fiquei cuidando de nossas bagagens e pensando em como seria a manchete de jornal descrevendo o nosso assassinato. Todo mundo pensa que o assassinato vai sair no jornal, né? Gente, vocês não são importantes, não. Vai sair lugar nenhum, não. Vai só rodar no zap. Você viu aquele Corsa lá? Tava loucão. Aí o Corsa com o farol baixo. Corsa pegou fogo, todo mundo ficou louco em volta. É igual no Todo Mundo em Pânico, quando ele pega o telefone. Aí tá o Corsa também, assim. No fim, deu tudo certo. Ele dormiu umas 24 horas seguidas pra passar o efeito. E eu dormi o mesmo tanto pra passar o nervoso. Ainda levei 3 anos pra terminar esse relacionamento. E quando voltei a Santiago em 2015, com outro namorado... O Corsa 2015. O Corsa... Eu ia falar o Palio, sabe? O Celta. Eu acho que ele trocou o Corsa por um Celta. Ou um Meriva, né? Talvez. É. Ela melhorou de vida. Ela trocou pra um Vectra. É um Vectra 2008, né? Exatamente. Pô, aquele Vectra era bonito pra caralho. Com outro namorado, percebi que apaguei completamente a primeira viagem da memória, no melhor estilo trauma de guerra. O que aprendemos dessa história é, crianças, não usem drogas. Se usarem, não sejam otárias. Obrigado por tudo, espero que leiam minha história. Beijos. Mas é verdade, cara, só segue as regras do lugar que você tá, cara. Não faz isso. Mas você vai entrar num país, entra respeitando as regras do país, cara. Só não faz isso. E certamente ele não tinha o saquinho, né? Porque senão ele não ia ter ficado loucão assim. Ele ia ter tido um outro problema que ia ser tirar esse saquinho do estômago dele depois. Eu acho que já contei a história aqui, mas eu tenho um amigo que uma vez ia fazer uma viagem internacional e me perguntou se tinha cães farejadores no aeroporto. Aí eu falei, não, cara, você não me fez essa pergunta. Ele, não, mas como assim? Eu falei, cara, você não me fez essa pergunta. Não é possível que você, que é um adulto, esteja pensando isso. Ele, não, porra, mas qual o problema? Eu falei, cara, qual o problema? Que seu passaporte vai ficar marcado pra sempre. Pra sempre, isso nunca vai ser esquecido. É a pior coisa que você pode fazer. Simplesmente não faça. E aí ele desistiu dessa ideia idiota de entrar num país carregando maconha. É, cara, que maluco. Sem contar os caras que fazem isso na Ásia, né? O cara vai surfar e leva... E aí, tipo, o cara é condenado à morte. O pessoal não faz isso. Vocês conseguem ficar 2 semanas sem querer enxergar McDonald's como a melhor comida do mundo, sabe? Tipo, segura essa onda. É, eu não preciso de drogas pra isso. É verdade. Rafael, quem lê a próxima? Gustavo, você pode ler essa? Posso ler. A busca pela espada. Ele perdeu a espada? Esse episódio deve ter sido bom, hein? Deve. Esse eu quero ver. Olá, Guga, Caio, Rafael. E Mococa. Mococa. Essa história não é minha, e sim de uma amiga. Podem a chamar de zebra. Zebra é bom. Ficamos com zebra? Pode ser zebrão? Não, não pode. Não pode. Tá bom. Zebra. Zebra, depois de muitas indecisões sobre a vida, resolveu cursar direito. Após a formatura, ela não quis prestar OAB. O exame da ordem, pois não tinha pretensão de advogar e somente focar em algum concurso que não precisava do exercício de advocacia como pré-requisito. Sei lá se pode assim chamar. E passado a formatura, Zebra começou a estudar e sua vida de concurseira foi uma merda. Coitada. Ela começou um cursinho preparatório e logo após, descobriu que o concurso que ela gostaria não tinha mais data para acontecer. Ela vivia em meios livros e com R$0 na conta bancária, não tinha grana nem para um sorvete na esquina. Cansada de ser bancada pelos pais e não ter dinheiro para fazer nada sem ter que pedir dinheiro para a mãe, no auge dos seus 30 anos, Zebra começou a pensar uma forma de mudar de vida. Ela poderia ter escolhido estudar para o exame da ordem, prestar, advogar e viver de acordo com a profissão a qual ela se graduou. Poderia ainda ter mudado de profissão e atuar como manicure, padeira, atendente de marketing, cuidadora de idosos, publicitária, merendeira, agrônoma, torneira mecânica ou terapeuta ocupacional. Enfim, qualquer coisa. Mas Zebra resolveu ir por um caminho muito mais, entre aspas, fácil e iniciar uma vida nova em outro país. Não pareceu fácil, não. Eu gostei da lista de profissões, bem variada. Deu realmente muitas opções pra Zebra. Eu acho que quando você oferece opções demais, aí a pessoa não escolhe nenhuma. Foca só em 3 na próxima. É. Descendente de italianos, Zebra resolveu se tornar cidadã itálica. Esse processo é caro e um pouco demorado, pois demanda da reunião de diversos documentos que comprovam que um membro da família nasceu na Itália, com certidão de nascimento, óbito, enfim, toda uma caralhada de declarações, títulos e atestados. Como será que se fala caralhada em italiano? Vamos descobrir? Vamos. Deu caralhada. Vamos ver como é que o Google pronuncia caralhada? Caralada. Caralada. Eu acho que não ia ser assim, não. Eu acho que caralhada em italiano é caraguiada, sabe? Com GL, caraguiada. Eu gostei do caralada. Eu vou falar só assim de agora em diante. Tá bom. Enfim, toda uma caralada de declarações, títulos e atestados. Quando eu falo, eu faço a mão de coxinha. A pequena desbravadora de um futuro incerto mergulhou de cabeça e convenceu sua mãe que sair do nosso país tropical seria a melhor maneira de recomeçar sua vida. E assim foram meses de buscas, pagamentos de prestadores de serviços que lá da Itália faziam pesquisas e consultavam cartórios para achar a caralada de papéis necessários e cobraram um rim, às vezes até desnecessariamente, até que tudo foi inventariado. Munida de toda a caralada de documentos arrolados, traduzidos, carimbados e guardados como tesouro, Zebra dava início à sua nova vida no país de Roberto Baggio. Que péssima referência. Podia falar do Luciano Pavarotti, podia falar do Silvio Lancelotti. Silvio Lancelotti. Eu acho que o país é tão do Roberto Baggio quanto do Luciano Pavarotti. E ou do Silvio Lancelotti. Talvez do Silvio Lancelotti um pouco menos. Ou do Super Mario. Ou do Super Mario. E para isso, ela deveria ir para a Itália para entregar os documentos. O processo de aceitação, entretanto, poderia demorar até 90 dias. Então, nesse período, ela ficava com o visto de turista até portar todos os seus documentos de cidadã italiana. Durante todo o processo de organização da caralada de todos os documentos, que foi quase um ano, Zebra, que namorava na época, resolveu se casar com o Zebro. Agora eu entendi porque você não me deixou usar zebrão. Foi por isso. Zebra resolveu se casar com o Zebro. Eles já namoravam há algum tempo e o casamento tornaria mais fácil a legalização do Zebro no país estrangeiro. O casamento foi meio inesperado e organizado meio às pressas, assustando alguns dos convidados. Porém, tudo ocorreu às mil maravilhas. Foi lindo, no campo, num dia ensolarado e feliz. Eles seguiam morando em casas separadas, uma vez que ela estava gastando muito dinheiro com o processo de cidadania, mas nada abalou o relacionamento dos dois, Zebra e Zebra. Quando estava na semana de Zebra se despedir da família dos amigos e de Zebro, ela e seu marido resolveram ter uma noite romântica, a sós. Então decidiram ir a um motel, numa cidade vizinha. Zebra, que estava muito esgotada da semana corrida que tivera, aceitou o convite de Zebro. Afinal, iria ficar alguns meses distantes, então bora temperar o casamento. Bora rolar uma caralada. Caralada. Pegaram estrada, andaram por aproximadamente 35 quilômetros, munidos de vinhos, taças, roupas, brinquedos e bilisquetes, e partiram até o antro de realizações carnais. Chegaram e pediram: "Queremos a suíte presidencial", disse o Zebro, com o peito de pombo estufado, lançando aquele olhar 43 para sua amada. A moça responde: "Está ocupada". Porra, que tristeza, né? Você chega lá, você, tipo, você bota a grana no balcão e dá o melhor quarto dessa porra. Não tem, moço. É, mas tem uma coisa que chama reserva, que ele podia ter, né, feito, né? Parece os escrotinhos. Tem várias tirinhas dos escrotinhos que ele chega no bar e fala assim: "Queremos mulheres!" Aí o cara fala: "Não tem." Ele fala: "Ah, então me dá um salaminho bem picadinho, com limão." É isso, a tirinha. Sei lá por quê. Mas eu lembrei disso. A moça responde que está ocupada, então pediram uma segunda opção para a atendente, que logo indicou a suíte super luxo, com sauna, banheira, pista de dança, ar-condicionado quente e frio, e por aí vai. Decidiram por essa mesmo. Ao adentrar na alcova do amor, Zebra, morrendo de dor de cabeça devido ao cansaço, toma um remédio para aliviar e poder aproveitar seu momento a dois, e assim começou a saga de descer os apetrechos que tinham trazido para esquentar a noite. Desce a caixa mágica, desce vinho, desce bolsa, desce comidas, e enfim, após sentar na cama, sente um desconforto intestinal. Antes da gente falar disso, que eu sei que é um cliffhanger aqui, que diabos é caixa mágica? Né? Também fiquei pensando. Que ele falou de qualquer jeito aqui. Ela vai... Será que o Zebra é um mágico? Ele vai serrar ela no meio. No meio do negócio, assim, ele vai, ele começa a tirar uma pomba. Aí, isso aqui, ó. Ele vai tirar a cueca e a cueca nunca acaba. Caixa mágica. Depois você tem que escrever. Zebra, depois você tem que escrever pra gente e explicar isso. Não, é amiga da Zebra. É, claro. Desconforto intestinal. Putz. Dor de barriga, das brabas, das de arrepiar os pelos do braço. Enquanto o Zebro, animado, limpava a banheira, Zebra foi cortar o rabo do macaco. Ah, não, cara. Que mais parecia esguicho. Não, eu já falei pra não mandar história pra gente assim, cara. Pô, Rafael. É só um trecho, cara. Tá tudo bem. Que mais... Que mais parecia esguicho de chorume. Sim, saiu tudo líquido, igual fazer xixi, só que saindo pelo cano do esgoto. Entretanto, lá volta novo. A amiga da Zebra sabe muitos detalhes sobre a Zebra, né? É, impressionante, né? Como isso é amizade de verdade. Você também não chega pros seus amigos e fala: "Nossa, eu fui pro motel, cara, mas aí eu tava com uma dor de barriga porque eu mandei uma comida mexicana antes. Vixe, nossa, caguei tudo, ó. Inclusive, a consistência do meu cocô era essa." Cara, eu não faço isso não, mas eu tenho amigos que fazem isso, sim. Caralho. E ouvintes, né? Aparentemente. Verdade. Ao mesmo tempo em que a banheira ia enchendo, Zebra resolveu ligar a sauna e o ar-condicionado quente, para que, após sair da hidromassagem, não passaria um frio e daria início ao segundo ou terceiro round na cama. Será que a hidromassagem era fria? Não. Se eles saíssem da hidromassagem e o ar-condicionado tivesse frio, eles iam passar frio. Então ele deixou o ar-condicionado quente. Tá, mas quando a hidromassagem é quente, é gostoso você ir num lugar mais friozinho, né? Ou não? É, não quando você é uma zebra. Ah, ok. A equina listrada... percebeu que o ar não ficava quente e logo ligou na recepção. Ah, não, cara, esse é o momento hora do capeta. Quando você tem que ligar na recepção pra tentar resolver uma coisa no quarto de motel. No quarto de hotel já é um inferno, imagina num hotel. E logo ligou na recepção e essa foi... O cara vem por aquela janelinha, sabe? Tem uma janelinha pra você passar as comidas. Aí ele vem com garras, sabe? Aquele extensor assim. Pra de lá ele conseguir mexer no ar-condicionado. Ou ele te passa uma chave de fenda, né? E o manual. Ou vem um cara lá enfiado naquela janelinha. O ar não ficava quente, logo ligou na recepção. E essa foi orientada a fechar bem todas as janelas, já que o ar tinha um sensor e que não funcionava com as janelas minimamente abertas. Mentira, né? Mentira. Isso não existe. Onde existe esse sensor? É um sensor extremamente tecnológico que só o motel no meio do nada tem. Às vezes ele foi inventado pelo dono do motel, né? Igual a berinjela como lâmpada, né? Assim. Ar ligado novamente e nada ainda. Eu fico pensando por que alguém levou a berinjela pro motel, né? Isso é o mais... Cara, é MacGyver. Tá preparado pra qualquer situação. Novamente relatado o problema... A berinjela na lâmpada é muito bom, cara. Novamente relatado o problema, o motel resolve mandar alguém para verificar o ar. Nisso, Zebro nota que a sauna também não está funcionando e na banheira existem algumas coisas pretas e nojentas que não conseguem distinguir o que era. Ah, não, não. Ai, meu Deus. Não. Assim que a moça do hotel chega para verificar o ar, eles se trancaram no banheiro para não serem vistos. A moça grita, está arrumado! E Zebra grita, nada está funcionando, nem a sauna e a banheira está com uma caralhada de negócios estranhos. Foda-se o anonimato. Zebra saiu do banheiro e começou a discutir com a funcionária do motel, que insistia em dizer que o ar estava ok. Porém, Zebra dizia que a sauna estava gelada e o banheiro parecia que o primo It, da família Adams, tinha tomado banho, de tanto cabelo que tinha saído do ralo. Pelo menos era só cabelo. Zebro liga na recepção para cancelar o período, e eles queriam cobrar R$50 pela estadia deles lá, que já durava 1h30, mais ou menos. Ah, tá barato. Barato por nada, né? Putos da vida, pagaram e saíram do motel. Zebro animado foi em direção a outro na mesma cidade. Aí, Zebrão. E Zebrona. Assim que chegaram ao motel 2, pediram um quarto com banheira branca. Mas quando entraram, além da banheira ser marrom, o teto era vermelho e as paredes cor-de-rosa. É uma paleta de cores comum até. Né? Marrom e rosa combina. O Zebro e a Zebra estão muito exigentes, né? Quando eu vejo no Discovery Channel, nunca é assim. Ou talvez o Zebro fosse daltônico, né? Era azul, laranja e tal, e ele, sei lá. De novo, insistiram em uma banheira branca e a atendente achou um quarto disponível. E a saga de descarregar os apetrechos novamente se iniciou. Desce a caixa mágica. Que diabos é caixa mágica? Desce o vinho, desce roupas e etc. Zebro começa a limpar a banheira novamente, enquanto Zebra cochilava na cama de tanto cansaço, até que ele exclamou, amor, vem aqui. Era a água que não estava esquentando. Meu Deus, cara, não tinha água quente na cidade. Caralho, velho. Eles estavam em Caldas Novas? Será? Cara, que inacreditável, velho. Porque só em Caldas Novas que a água quente vem da cidade, não vem do aquecedor. Caldas Novas, cara, a água era privada é quente. Credo, gente. Imagina o que acontece quando você faz as suas necessidades na privada quente. Sopa de cocô. Por fim, desistiram e foram embora. Chegaram à casa de Zebra, tarde da noite, sem ter sequer conseguido dar uma namoradinha em um local diferente. Mas são guerreiros, brasileiros e agora italiana também, né, aparentemente. Não desistem nunca e decidiram que iriam aproveitar o momento ali mesmo. Quando iniciaram o ato concupiscente... O que é concupiscente, Rafael? É isso aí que ela quer dizer. É mesmo? Você conhecia essa palavra? Sim, conhecia. Parabéns. Parabéns pelo conhecimento da palavra concupiscente. Parabéns pra ela. É, e parabéns pra ela pelo uso. Escutaram um barulho do lado de fora da casa. Saíram às pressas, vestindo as roupas pra... Cara, é a caixa mágica que tá dando... Tem uma braça de macaco aí. Vestiram as roupas para ver o que estava acontecendo. Era um gambá que tinha entrado na casa e a cachorra estava correndo atrás, com a boca cheia de sangue. Ah, não! Caramba, gente! Que inferno! E depois eles estavam todos mortos e no inferno. Exato! Zebra, porém, tinha esquecido que tinha usado algum dos utensílios maximizadores de prazer. Um gel que esquenta e ainda vibra o ambiente de trabalho do servidor da luxúria. Vibra? O gel vibra? Como é que era aquele filme que tinha um gel que era vivo? Do Robin Williams. Flubber. Flubber. Era o Flubber. Eu não sou Flubber. Será que era isso que tava na caixa mágica? O Flubber? Depois disso, o Zebra saiu pingando pelas paredes, loucamente. Cara, que porra de história é essa, velho? Ela tá falando, tipo, de umas coisas, tipo, é o ar-condicionado com sensor de janela, é o gel que vibra, tipo, e essa história foi escrita diretamente dos anos 3000. Caralho, velho, que porra é essa? Cara, que bela visão dos anos 3000 que nós tivemos aqui. É, essa história veio do futuro, tem sensor do ar-condicionado e o Flubber, duas coisas que não foram inventadas ainda. Cara, ninguém vai se lembrar do Flubber. Ah, eu lamento muito que muitos vão perder essa referência maravilhosa. É um filme de 1997. Eu assisti várias vezes esse filme. É um gel que vibra. A noite terminou com ela correndo atrás de um gambá, tentando salvar seus cachorros, acordando a casa inteira, enquanto a dita cuja pegava fogo e vibrava de emoção. Após alguns dias, a data de despedida chegara, foi horrível, foi triste, mas no fundo, todos sabiam que seriam para dias melhores. Sem falar uma fucking palavra em italiano, arranhando apenas um please and thank you no inglês, na verdade tem que ser please and thank you. Nessa época ainda não tinha saído Terra Nostra? A gente sabe que é per favore, certo? Exato. E grazie. Grazie. Katsu. Katsu é caralada. E o que eu acho mais legal de todos, que de nada é prego. Prego. Lá se foi zebra, que jamais tinha saído do país para a terra do nhoque. Não tem uma história de que nhoque não é italiano? Ah, tudo vem da China e cresce na Itália, né? Então nhoque deve ser assim também. Nossa senhora. Nossa, que referência horrível, Rafael. Não era essa a referência. Era referência ao macarrão. Após fazer uma escala em Marrocos, nossa amiga chegou à Itália, dormiu em um hotel em Roma para descansar e no outro dia iniciar a saga para chegar à cidade de destino, onde iria entregar os devidos papéis que custaram os olhos da cara e assim começar uma nova vida. Acordou às 9 da manhã com mais sono do que uma pessoa que toma 5 Rivotril pra dormir. Uma pessoa que toma 5 Rivotril pra dormir não acorda não, tá, gente? O fuso horário deixou atordoado, mas estava determinada e firme em seu propósito. Seguiu para a estação para pegar o trem rumo a Ferrara. Chegou ao trem e com duas malas enormes e uma mochila, ali já começou o constrangimento, pois ninguém a ajudou e as malditas malas estavam pesando mais de 30 quilos cada. Era como se ele estivesse carregando uma pessoa de 60 quilos arrastado. Sentou-se na poltrona e o trem partiu alguns minutos depois. Deparou-se viajando de costas num trem-bala. Imaginem, né? Tascou logo um Dramingo ela abaixo para não ter nenhum tipo de mal-estar e aproveitar a paisagem tão diferente da terrinha tupiniquim. Zebra tinha chegado correndo e mal teve tempo de tomar café da manhã direito, e estava com uma sede violenta. A boca estava um deserto do Saara, mas ficou tranquila pois tinha serviço de bordo. Agora esse e-mail tá parecendo um e-mail do Quentin Tarantino, porque no começo ela tava falando uma história e agora completamente outra história. A história do começo, do motel, do gambá, acabou e a gente tá em outra coisa agora. Sim. Eu achei que ia ter uma relação, então a história ia acabar, mas não. Ela mandou duas histórias em uma só. Sim, é que ela queria muito falar do Fluber. É, talvez seja isso. Ou talvez o Fluber vai ter algum problema nela agora na cidadania, né? Porque ela não pode levar um alienígena na mala. Se bem que ela já passou a fronteira. É tipo aqueles DVDs 2 em 1, nas americanas, assim, num cesto. Tem Footloose e 11 Homens e um Segredo. Não. Nunca tem 11 Homens e um Segredo. Tem 12 Homens e um Segredo e 13 Homens e outro Segredo. Sim. Tem Esqueceram de Mim 3 e Esqueceram de Mim 4. Não, tem que ser 2 filmes não relacionados. Ah. Fluber e Plutonash. Cara, obrigado por citar Plutonash. Você é a primeira pessoa que eu conheço que sabe que filme é esse além de mim. Procurem aí Plutonash. Longa vida ao Plutonash. Continuando então. Não, ela comprara um ticket de classe econômica e não tinha serviço de bordo. Oh, beleza. Que beleza. Bom, pensou ela, vou tentar dormir pra ver se a sede passa então e assim chego mais rápido pra tomar água. Não tinha água disponível no trem? Cara, eu já desisti, eu já entreguei. Eu entrei no Uber com Jesus, tá ligado? Ué, cara, tem trem que não tem água, é normal. Não é todo trem que tem água. Mas qual é o tamanho da viagem? Se for rapidinho, tudo bem. A jovem, que nunca dormia em viagem nenhuma, simplesmente apagou. Acordou com a assessora, pessoa que ela tinha contratado para realizar os serviços na Itália, mandando mensagem, perguntando onde ela estava e se já havia descido do trem. Não, claro que não, respondeu. Acabei de sair. Aí a assessora responde. Ainda? Zebra já tinha passado a cidade de destino, Ferrara. Então o jeito era descer na próxima estação e pegar o próximo trem de volta. Oi? Como assim? Meu Deus! E logo já começou a próxima estação. Caramba, cara. É porque era o trem bala, né? Sim. Saiu correndo, pegou uma mala, correu e pegou a outra mala e desceu do trem. Ufa, pensou. Agora poderia ficar mais tranquila, descansar, beber água enquanto esperava a próxima comitiva. Foi para a máquina de comidas e bebidas, igual dos filmes, só que italiana, né? Pegou uma água e um negócio que parecia ser de queijo, mas era só queijo mesmo. Que beleza, Itália, cara. Que demais ter queijo na máquina de comidas. Mandou a água para a goela, comeu o queijo provolone desidratado, mas espera, fizeram as contas? Zebra entrou com duas malas enormes e uma mochila. A nhonha esqueceu a mochila no trem. Ah não, cara, ah não. Ah, que se foda, pensou. Não tinha nada de valor lá dentro. Bora procurar o bilhete para o próximo trem. No meio do caminho, indagou. Como assim não tinha nada de valor na mochila, sua idiota? Todos os documentos para a cidadania que demorei quase um ano para organizar custou a minha alma nessa terra. Estava lá. Mano, ah, não, como? Cara. Como? Ah, não. Cara, mas a zebra é caprichada, né? A zebra vai pra motel sem fazer reserva e sem conhecer e saber se o motel é bom. A zebra chega na Itália e ela tá carregando malas de 30 quilos e acha que alguém vai ajudar ela. Ela dorme no trem sem saber se ela vai conseguir acordar antes de chegar na estação. Ela não bebe água antes de subir no trem. Realmente a zebra pediu por isso, né? É, né? Caramba. Sem contar o Flubber. E a caixa mágica que a gente não sabe o que significa. É, eu acho que tudo isso é culpa da caixa mágica do ano 3000. Fodeu. Vocês sabem como é fodeu em italiano? Não. Vamos descobrir? Vamos. Por favor. Vamos ver como fala, peraí. Scopata. Scopata. Eu gostei. Psicopata. Precisava avisar a assessora para ver se ela ajudava. Celular maldito. O 3G não funcionava. Então saiu procurando um sinal de Wi-Fi. Sabe como é que é o Wi-Fi em italiano? Como, Luga? É, Wi-Fi. É sério, olha aqui. Wi-Fi. Wi-Fi. Pensou ligar na Vivo, mas a porra da operadora não serviu pra merda nenhuma. Finalmente, como sinal vindo do céu, mandado por Deus, Zebra conseguiu enviar uma mensagem pra sua assessora falando que tinha esquecido a mochila, e aí o sinal se perdeu de vez e nunca mais voltou. Bom, pensou, agora com muita calma vou procurar o bilhete do trem. O destino, Ferrara, não estava nas opções, então comprou para Bolonha, que passava pela cidade. Agora sim, primeira classe com Wi-Fi e água. Entrou no trem e a viagem foi maravilhosa. Lugar para colocar as bagagens, serviço de bordo, Wi-Fi. Se sentiu abraçada por querubins e banhada por leite e mel. Mandou mensagem novamente para a assessora dizendo que já estava embarcada e logo chegaria. Esta avisou que seu marido estava na polícia tentando achar sua mochila, que poderia ficar calma e esse trem passaria na cidade de China. Eba, ótimo, as coisas estão melhorando, pensou. Assim que o trem estava chegando a Ferrara, olha a cidade e... Nhão! O trem simplesmente não parou e passou reto. Mais uma vez perdeu o ponto. Meu Deus, cara, quanta roubada. Já exausta, Zebra parou em Bolonha e comprou novamente um bilhete para a cidade que deveria estar há pelo menos 3 horas. Cara, eu já teria decidido alugar um carro. O marido da assessora teve que viajar uns 50 quilômetros ainda para conseguir pegar a mochila de Zebra. Esta que embarcou novamente na primeira classe e dessa vez sentou-se próxima à porta de desembarque. Assim que o trem chegou, tratou-se de adiantar e já correu pegar suas malas e, enfim, chegou, após 5 horas de atraso, na sua cidade de destino. Pô, deu tudo certo ainda. Conseguiu a mochila de volta. Foi só um vai e vem, só um zigue-zague. Vocês sabem como é zigue-zague em italiano? Zigue-zague. Zigue-zague. Zigue-zague. Ah. É zigue-zague. Bom, hoje Zebra vive num país da Europa com um marido, que também teve uma saga para chegar até o país estrangeiro. Mas aí fica pra uma outra história, né? Espero que Zebra não se importe de eu ter contado, pois essa epopeia intercontinental ficou marcada na minha memória e eu não poderia guardar somente comigo. Claro, diga a Zebra, a sua amiga, que a gente gostou muito da história dela. Cara, que história sem pé nem cabeça essa pessoa aqui. Cara, como? Como? Quais os caminhos, quais as sinapses mentais que essa pessoa precisa fazer pra contar a história desse jeito? Cara, eu acho que ela queria contar a história do gambá, mas ela queria entrar no episódio de viagens, então ela anexou a história de viagem no final. E deu certo, porque o Rafael aprovou. Meu, mandava só a história do Fluber. É, eu gostei. Vocês não gostaram, não? Não, achei maravilhoso. Cara, tem caixa mágica, tem Fluber, se passa no ano 3000 e envolve uma zebra e um zebro. Perfeito. Inclusive, durante toda a história, eu imaginei uma zebra com um vestidinho social. Tipo o BoJack, né? Exatamente. Rafael, então é sua vez de encerrar essa epopeia, de falar tripulação, preparar para o pouso. Ok, essa história se chama Templo do Sol. Olá, Guga, Rafael e possível convidado. Resolvi dar vida a essa história que estava há muito tempo em rascunho, pois quando ouvi o podcast da moça amamentando um macaco, não. E fui contar para os meus amigos. Vocês lembram dessa? Uhum. E fui contar para os meus amigos em esquema pirâmide, metade deles achou normal. Rafael! O quê? Desafio o momento Alura. Alura e amamentar um macaco. Qual a relação? Amamentar um macaco pode ser muito estranho, porque a mulher que amamenta não foi feita para isso. Mas na Alura, o conteúdo é produzido por uma instituição de ensino profissional. Caramba, Rafael, parabéns, cara. Essa foi muito longe. Embora você não tenha realmente relacionado, você antagonizou, falando que a Alura não amamenta macacos. O que é bom, porque nosso patrocinador ia ficar muito chateado se você tivesse dito o contrário. Mas foi legal que você trouxe um outro atributo da marca aqui, que é ser a responsável curadora dos próprios cursos. Muito bem, Rafael, parabéns. Exato. Só falta falar o desconto e o link. Bom, você tem R$100 de desconto no nosso link, alura.com.br/promoção/GugaCast, e você tem acesso a mais de 1000 cursos com apenas uma assinatura. Muito bom, Rafael. Você pode, inclusive, continuar. E vou continuar usando a palavra inclusive como você. Inclusive, fui solicitado a colocar no Google mulher amamentando macacos, onde descobri que não são apenas os símios que foram documentados realizando tal ato. Impressionante. Bom, após um bom tempo juntando dinheiro... Não, peraí, a gente vai procurar isso no Google também, né? Ah, não. Eu não vou procurar, não. Tá bom, eu vou sim. É, tem muitas imagens. É, na verdade, parece bonitinho até. Não é terrível. Claro que é bonitinho, porque macaco parece a gente. Não, mas é que eu sempre imagino aquele macaco de filme de terror, sabe? Mas é um macaco bebê, né? É bonitinho até. Coloca aí, tipo, mulher amamentando jacaré. Aí eu pensei, tipo, Caesar, entendeu? Mulher amamentando o quê? Jacaré? Jacaré. Jacaré. É, não, não tem nenhuma, não. Viu? Tem o jacaré do El-Chan aqui, mas eu não vou abrir. Breastfeeding animals. Estão indo para um lugar da internet que tá pitando vários alarmes para as pessoas que monitoram as visitas de sites de vocês. Sério, cara? Que mundo doente em que vivemos. Eu parei quando eu vi o jacaré. O agente do FBI que monitora vocês, ele tá muito desesperado nesse momento. Ele tá falando, eu sabia. Desculpa aí, agente Johnson. Posso voltar? Vai lá. Por favor. Bom, após um tempo juntando dinheiro... Ah, não, rapidão, peraí. Desculpa aí, agente Boris. Ele podia ficar chateado. É. Se bem que o Boris curte essas coisas, mas... Brincadeira, agente Boris. Desculpa aí. Deixa o Rafael continuar. Bom, após um bom tempo... Posso continuar mesmo? Pode sim. Aquelas batidas na porta, tá ligado? Pau, pau, pau. FBI! A casa caiu! Após um bom tempo juntando dinheiro, eu e meu amigo da faculdade o escolham o nome dele. Boris? Agente Boris, pode ser? Agente Boris. Eu e meu amigo da faculdade, o agente Boris, estávamos viajando pela Nova Zelândia e Sudeste Asiático. O ocorrido em si deu-se na Tailândia, caracterizando um típico perrengue chique, e se passa no dia 18 de junho de 2013. Para contextualizar a noção de perigo... Rafael... Que isso? O que mais se passou em 18 de junho de 2013? Caraca, olha, eu não sei, mas no dia de hoje eu tive um pico de pressão. Tá bom, você calma aí depois. Desculpa aí, agente Boris, agente Johnson. A gente vai receber uma carta de reclamação da KGB. E do NSA. E dos ouvintes, porque essa história tá no segundo parágrafo ainda. Em 2013, o Brasil ganhou da Espanha na final da Copa das Confederações, surpreendentemente ganhando da então campeã mundial. Ganhou bonito, fazendo tic-tac. Ganhou bonito e foi tão surpreendente que rompeu a fina trama do espaço-tempo e nos passou para uma realidade alternativa de forma irreversível. Putz, foi ali, né? Foi. O bife brasileiro voltou no tempo e falou assim, não, o Brasil tem que ganhar esse jogo aqui. E aí a gente tá aprendendo uma valiosa lição. A lição é nunca mexer em nada quando você voltar no passado. Ok. Para contextualizar a noção de perigo relativo, iniciamos a viagem na Nova Zelândia, onde por mais rápido, alto e radical que cada passeio fosse, a noção de segurança era total, tudo muito caro e seguro. Já na Tailândia, atravessar a rua ou andar de barco parecia infinitamente mais arriscado. As leis de trânsito, por exemplo, são meras sugestões, aparentemente. Os passeios turísticos podiam ser encontrados em opções caras e baratas, e também em opções realmente muito baratas e sem regulação, que, obviamente, foram as elegidas nesse caso. Não seria eleitas, professor Pasquale? Seria, sim. É legal que você falou como o professor Pasquale falaria. Um pouco de saco cheio. Impossível ler essa história, impossível. O rompimento do espaço-tempo desse episódio foi o Jesus entrando no Uber. Aceita, aceita que é mais fácil. Vou aceitar, vou relaxar aqui. Eu ia falar, eu ia propor para a mesa uma situação do Pasquale pedindo um pão na padaria. Só que agora você tirou o meu trovão, então segue. Que obviamente foram as eleitas nesse caso. Talvez por isso, beiramos a morte algumas vezes. Iniciamos o dia quase nos afogando para adentrar a paradisíaca praia Maya Bay, do Leonardo DiCaprio. Fomos pelos bastidores, burlando a segurança local, que restringe a quantidade de turistas, o que obviamente não era informado. Mas esse cara é demais também, né? Ele tá num lugar em que as pessoas não seguem regras de trânsito e resolve burlar a segurança local. Não me orgulho disso. Não gosto de descumprir as orientações e leis locais. Guardem essa informação útil. Dali, partimos para a próxima parada, Monkey Beach. Pô, eu tô ficando com vontade de ir pra Tailândia só pelos nomes maneiros. Conhecemos no barco uma polonesa, a... Agente Johnson. A Agente Johnson. E conversamos por alguns minutos. Ela havia dito que não desceria do barco, pois tinha pavor de macacos. Ah, ótimo lugar pra você ir, a Praia dos Macacos. Por que você tá indo, moça? Porque ela é o agente Johnson, né? Tem um planeta inteiro pro agente Johnson ir e não... Sabe o que eu mais tenho medo? É igual eu ir, tipo, ah, não, eu vou na praia dos cacos de vidro. Porra, não, né? É isso que você mais tem medo na vida, Caio? Caco de vidro? Porra. Você já pisou num caco de vidro? Imagina se ele entra. Mas resolve com um chinelo, cara. Os cacos de vidro que eu tenho medo, um chinelo não aguenta, não. Você pode ir na praia do caco de vidro se você tiver de chinelo. Eu acho que o caco de vidro discorda de você. O caco de vidro do fundo de garrafa de picolino discorda de você. Sabe que em Florianópolis tem uma praia chamada Caco Pé e eu realmente pisei no caco de vidro lá. Foi bem ruim. Realizando o pior pesadelo da vida do cara. Se um dia você for a Florianópolis, cara, nunca vá a Caco Pé. Você pode ter certeza que eu não vou. Caco Pé é a sua mão que bite. Me lembrei então que antes de viajar, eu havia procurado um ambulatório de viajantes da minha faculdade, onde o infectologista checava seu roteiro e orientava vacinas especiais. Pô, que legal, né? Essa orientação, né? Você leva, ó, vou passar por aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Ele, ah, então você tem que tomar essa e cuidado com o caco de vidro. É. E usar um chinelo. É, se for pra caco pé, põe um chinelo. Imagina no infectologista. E ele escreve assim, receita Havaianas, tamanho 42. Não, Havaianas não. Havaiana tem que ser Rider. Tem a Solona. Solona de pneu Pirelli. Pode ser o genérico, não. Recebi lá também orientações em caso de acidentes com morcegos ou macacos, devido à possibilidade de contrair raiva. Informações completamente ignoradas, pois só queria saber qual o melhor repelente usar contra insetos e orientações sobre malária. Retornando a Monkey Beach, não havia espaço para snorkel ou trilhas. Mas assim como o próprio nome diz, a atração são os nossos ancestrais comuns. Eu estava bem desanimado, de luto pela perda da minha câmera fotográfica no dia anterior. Um outro perrengue chique quase morte internacional, que também merece ser contado em outra oportunidade. E não fazia questão nenhuma de descer do barco. Meu amigo insistiu, então desci para não ficar dentro do barco esperando. No centro do local havia uma placa gigantesca, onde estava escrito em várias línguas: não alimente os macacos. Vocês sabem como é não alimente os macacos em italiano? Como, Guga? Non nutre le scimmie. Le scimmie. É maravilhoso, cara. Que língua maravilhosa. Que língua espetacular. Onde estava escrito em várias línguas, inclusive em italiano, non nutre le scimmie. Le scimmie. Le scimmie. O local estava tomado por gringos, todos animados para ver nossos amigos símios, que, sinceramente, eu não fazia questão nenhuma. Enquanto eles brincavam, fotografavam e alimentavam nossos primos distantes, calma, biólogos, fiquei lá na areia, na minha, parado, vendo o tempo passar. Então, do nada, um macaco se aproxima e abraça a minha perna. Fiquei sem reação. Socorro, é igual você tá no mercado, vem uma criança e pega na sua mão. Eu disse, gente, o que eu faço agora? Não é igual, cara. É completamente diferente. Claro que é igual. São duas situações em que tem uma criatura que se ligou a você de uma maneira simbiótica e você não sabe o que fazer naquele momento. Você fala, peraí, isso é meu agora? É, mas uma delas pode rasgar a sua cara. E a outra é só um macaco. A criança com a faquinha de bolo panko. Porra, cara, quando me perguntarem o que eu tenho saudade do Brasil, eu vou dizer isso. Bolo panko. Ou criança tentando rasgar a sua cara. Não, a faquinha do bolo panko. Continua aí, Rafael. Fico imaginando o Caio no supermercado pensando, será que tem caco de vidro aqui nesse supermercado? Aí, de repente, alguém agarra a mão dele, ele olha uma criança e fala, meu Deus, meu pior pesadelo. Quero acordar agora. Uma criança com um caco de vidro na mão. Ele começou a puxar a barra da minha bermuda, como se quisesse pedir algo. Eu apenas levantei as mãos, como se estivesse sendo assaltado, pois não sabia como reagir. Logo após, veio outro maior. E mais 5, 7, incontáveis. Caramba, cara. Até então, eu estava tentando manter a calma, pois como se sabe, se correr o bicho pega. Olhei para o meu amigo, que estava imóvel, chocado por me ver sendo coberto por macacos. Que grande frase. Cara, eu só imagino os macacos saindo e só tava o esqueleto do cara. A praia parou, silêncio total. Foi então que subitamente, aquele primeiro macaco, do qual eu me lembrava bem da cara daquele filhote bastardo, mordeu minha perna esquerda. Ah, não, cara. Você virou alimento de macaco. Vai virar o esqueleto. De forma reflexa, dei um chute no ar com o mesmo preso em minha canela, na tentativa de arremessá-lo para longe, o que funcionou. Saí em disparada insana, Naruto Run, no meio da gringaiada, e percebi que os outros macacos malditos estavam correndo atrás de mim. Lá vem um homem macaco correndo atrás de mim. Que isso? Um homem macaco que não tem alma e nem coração. Pronto, gente. Eu trouxe um pouco mais de cultura pra esse programa. Explica pra gente aí a história do homem macaco na internet. É um vídeo muito engraçado. Só. Já que você resolveu trazer cultura, explica também o que é uma disparada insana Naruto Run. É que os ninjas no anime, né, e no mangá de Naruto, eles correm com os braços pra trás, meio que horizontais, como se aquilo fosse dar mais... aerodinâmica. Aerodinâmica a corrida deles. Tipo um corredor chegando na linha de chegada. Isso, exatamente. Só que o tempo todo. É, corridinha de ninja. Não corri nem 3 metros quando torci o pé, levando o tombo mais foda da minha vida. Capotei batendo a cabeça na areia. Quando levantei, percebi que a mobilização era geral. E um macaco gigante com presas estilo dente de sabre, que imagino ser o macaco alfa, vinha correndo e gritando em minha direção. Caramba, cara, que pesadelo! Finalizei a maratona claudicando para o mar. Parabéns pelo uso da palavra claudicando. Finalizei a maratona claudicando para o mar, onde já estavam todos os humanos refugiados e protegidos pelas águas. A guerra não havia terminado. Eles começaram a subir nos barcos, por um ornamento típico local que ficava na proa e encosta na areia. No barco estavam os turistas com fobia, que se viram obrigados a pular desesperados no mar. Caramba, cara. Inclusive a agente Johnson, né? Que cena horrível e ao mesmo tempo maravilhosa. Cenário de ruim aconteceu. Só tivemos sossego quando os guias alimentaram o grupo, apesar da placa solicitar o contrário. Aparentemente, foi o fato de cumprir a lei que me colocou nessa situação e iniciou esse campo de batalha na qual só macacos venceram. É porque você foi lá e foi o alimento do macaco. É. Você alimentou o macaco com o seu próprio corpo. Passada essa confusão, a agente Johnson percebeu um ferimento em meu pé direito, que pode ter sido do tombo em si, mas como a raiva tem letalidade de praticamente 100%, resolvi não arriscar e segui me vacinando e conhecendo vários hospitais da região, fazendo um turismo alternativo. Afinal, o esquema das injeções é nos dias 0, 3, 7, 14, 28, o que me rendeu outros perrengues. É tipo o Silvio Santos da vacina, né? 1, 2, 3, pim. 5, 6, 7, pim. É, eu tô tentando entender essa progressão aqui. Porque a partir do 7, ela é uma progressão geométrica de 7, mas antes ela não faz nenhum sentido. É um mistério matemático. É. Quando fui vacinar no Vietnã, quase fiz uma sessão de acupuntura no lugar da vacina, só porque entrei no hospital errado. De resto, a viagem foi bonita. Um abraço a todos, sou um ouvinte recente, mas já fã do trabalho. Caramba, nossa, cara, que história. Que história. Eu fico impressionado com essa galera que vai ver macaco, cara. O que vai se embrenhar nessas coisas. Ou então quando você vê foto do cara que foi pra África e tira foto abraçado com um leão, eu fico, por que você foi fazer isso, seu maluco? Valeu mesmo a pena? Porque você podia ter tiro a cabeça arrancada, no seu caso, a batata da perna. Seria o batata pro macaco. Sim, a criança com a faquinha de bolo Puma também, né? Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido pra você, se você se divertiu como um macaco na praia e você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda ele pra outras pessoas. Dá 5 estrelas pra gente na Apple, dá follow no Spotify, porque isso é o tipo de coisa que ajuda a gente a continuar existindo e crescendo. Obrigado a todo mundo que mandou histórias, tivemos muitas histórias, todas são lidas e a gente ainda pode usar as outras em outros programas no futuro, a gente sempre faz isso, então fica ligado. Ficha técnica do episódio: produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra e Rafael Mafra e Caio Corraine, pauta Rafael Mafra, assistência de produção e documentação Beto Aragão e edição Beto Aragão. Saiba mais sobre esse e outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Galera, vamos responder perguntinhas do Instagram para encerrar? Bora. Bora lá. Primeira pergunta vem aqui de HS Milanese. Milanese. Quer que eu ponha a pronúncia para você? Não. Empanato. Quem diria? Vamos lá. Qual a altura de vocês? Eu tenho 1,83, gente. Tadinha. Como é que você faz pra pegar as coisas na prateleira? No mais alto e no mercado, você pede ajuda? Eu subo na criança com a faquinha de bolo Puma. Eu piso em cima dos ombros dela. É brincadeira, a gente é quase todo mundo da mesma altura. É, eu tenho 1,83 também, mas bizarramente eu sou mais alto que o Caio. É que o Caio, ele tem raiva de que logo entre a gente é maior que ele. Você tem algum pequeno prazer, alegria especial na sua rotina? Sim, quando eu acabo uma parte do trabalho, eu como uma barrinha de chocolate e tomo um café vendo os stories do Instagram. Esse é um ponto alto do meu dia. Caramba, que demais, hein? Não é? Realmente excelente. Parabéns por conseguir esperar pra comer o chocolate. É tipo como se fosse uma pequena recompensa por eu ter terminado o que eu tinha pra fazer. Fui fazer compra essa semana e no mercado que eu fui tinha Reese's. E foi a primeira vez que eu comi. E eu acho que eu tenho um novo chocolate favorito. É mesmo, cara? Que legal. Fico muito feliz por você. Eu gosto muito de manteiga de amendoim, mas eu não achei tão bom. É um Reese's Cups? Sim. Eu gosto do Reese's Pieces. Você já viu? Não. É tipo um M&M's, mas de Reese's. Porra. Quando for pro Brasil, eu vou levar pra você. Em troca do Rocambole Panko. Fechou. A pergunta aqui é qual é o filósofo favorito de vocês e depois imaginem ele saindo na porrada, quem ganha? Cara, eu não sei se é a minha filosofia favorita, mas meu filósofo favorito é Nietzsche, porque ele se achava o máximo e isso era super engraçado. É legal mesmo. Mas eu acho que numa porrada, eu escolheria o Albert Camus. Ele era mais forte. É, o meu filósofo favorito não é exatamente um filósofo, né? Ele é mais um comunicólogo, que é o Marshall McLuhan. Embora as coisas que ele escreve se comparam muito com coisas relacionadas à filosofia. Eu acho que você está disfarçando que é o Roland Barthes, mas tudo bem. A minha, como vocês bem sabem, é a Avril Lavigne. E ela acabava com todos os de vocês na skateada. Sem dúvida, sem dúvida. Ou explicando todos os problemas da vida com uma única frase. Ou falando que todo mundo deveria largar a namorada porque ela não gosta dela. Pô, eu amo essa música, cara. Cara, que música desgraçada. Quando ela canta em português. Ela canta em português? Canta. Você nunca ouviu a Girlfriend em português? Não, nunca vi. Vou procurar agora. Hey, hey, you, não gosto da sua namorada. E é ela que canta? É ela que canta. Tipo um promo pra todos os países? Sim, ela fez em vários idiomas. Cara, como que eu nunca vi isso? Esses Você anos todos? Precisa de uma nova. Mas é só no refrão, né? Sim. É horrível, cara. Aham. O cara não consegue encaixar. Não gosto da sua namorada. É horroroso. Parabéns, Avril Lavigne. Pelo menos você ganhou dinheiro para uma vida inteira. É igual ela tirando foto com os fãs. É tão bonito quanto. Eu gosto muito, cara. É o único evento que pode continuar acontecendo no, nessa fase de coronavírus. Porque ela fica um quilômetro do fim. Tem uma pergunta boa aqui. De HT Pichula. Eu acho que é isso. Quando vocês colocam o tênis, qual a rotina? Tênis meia, tênis meia? Ou meia, meia, tênis, tênis? Cara, sempre tem uma pessoa que me pergunta isso nas perguntas do Instagram. E eu nunca respondo porque, tipo, qual? Por quê, cara? De todas as curiosidades que você tem, essa é sério? Tipo... Não, porque tem uma que é o correto. É meia, tênis, meia, tênis. Eu acho que é um lanche de fetiche, assim. A pessoa vai... A hora que você falar, a pessoa vai falar... Ah... Não, mas eu já tive essa discussão antes e eu cheguei à conclusão de que o meu jeito é o correto. Meia tênis, meia tênis. Por que esse jeito seria o correto? Porque na metade do caminho, em ambas as situações, como que você tá? Do meu jeito, você tá um pé com tênis e meia e um pé descalço. E na outra opção, você está com os dois pés com meia. Uhum. Então, se por algum acaso estourar um vidro e eu tiver que sair do meu recinto, eu estou protegido e eu vou saci até a salvação. É, no seu caso, que o caco de vidro é o maior medo da sua vida, faz sentido. Exatamente. Eu gosto de botar tênis meia e ficar olhando como um pé é diferente do outro. Quando um tá com tênis e o outro não. Eu passo um minuto pensando nisso. Não tem uma regra, mas quando isso acontece, eu fico olhando pros meus pés. Parabéns, Rafael. Eu não sei responder essa pergunta. Da próxima vez que eu for colocar o tênis, eu paro pra observar. É isso? Adeus? É isso. É isso. Falem adeus. Adeus. Não gosto da sua namorada. Você precisa de uma nova. Eu vou ficar ouvindo isso depois. Parasol.